Começando mais um Metafosfato aqui agora. Quem tá mandando agora sou eu, Alexandre, fora Harrison. Hashtag fora Harrison. Estamos aqui com um membro, um convidado. Se apresente. É legal que esqueceu o nome. Acabou de me perguntar. Conseguiu de... Mas é o membro convidado? Meu nome é João Paulo e aí agora eu tô... Acho que eu tô participando, eu acho. Se eu passar pela... Seu passado teste da cadeira aqui. Beleza. Harrison agora aqui com a gente. Eu fui deposto do meu cargo. Ui, chupa. Tá rolando um pouco pra não sair. Davi. O cara tá de volta. O cara chato que fala mais que todo mundo. E o Jane aqui, que tá sempre aqui com a gente do outro lado, só que hoje ele tá aqui dentro. Sempre não. Sempre não. Que paradoxo, né? Ele tá do outro lado, mas... É porque o pessoal não tá vendo aqui como é que é. Porque ele trabalha, como é que ele trabalha no... Nas... Quem conhece o histórico do Alexandre, que a gente sempre passa aqui, essa parte do Alexandre tá aqui gente, dentro. Vou pegar o violão pro seu fundo musical aqui nesse personagem. É, puxa, eu posso. Beleza, agora a gente vai apresentar aqui o grupo do João Paulo. Vai, então, pode se apresentar, João Paulo. Meu nome é João Paulo, eu tenho um grupo chamado Hurricane, que é um grupo de cinema independente, que a gente trabalha aqui no Rio, tentando fazer um pouco de diferença nesse mundo audiovisual. A gente ainda é um grupo jovem tem menos de 2 anos e ainda só 2 curtas agora. O Pedaço de Papel, o último curto que a gente provavelmente deve lançar no próximo mês. E a gente não tem ainda grande movimento, mas como vocês já viram, alguns aqui, o David já viu meus filmes, o Olhares, né? E o Edson também. E a gente agora tá querendo crescer um pouco, fazendo outros trabalhos. Partindo agora para fazer um trabalho especialmente pro YouTube e tentando fazer o diferencial, que é... construção de... com outras temáticas, outros gêneros e outra abordagem. A gente agora vai apresentar 12 curtas, que vai ser um por mês próximo ano. E aí vai ser o... que é o projeto... se comprometer, né? É o projeto 12 por 12 que... Não, sim. Esse ano só vai ser lançado um Pedaço de Papel. A gente vai gravar 12 curtas, pro próximo ano estrear um por mês. E o tema de abordagem seria? É... assuntos... como que eu vou te dizer? Variável. Não, é humano, mas diferente. Exemplo, são histórias que pode ser comuns, mas que a abordagem dele vai ser de uma outra temática. Tentar arriscar. Vai ter uma outra perspectiva. Sim, cada tema. É. Arriscar outros temas, outra visão sobre o comum. Sim, é tipo um cara vai comprar uma coca, mas nessa viagem acontece muita coisa, sabe? O cara pode ter vários atos. É aquela coisa que eu sempre falo, dá pra se criar com um pouco, fazer o diferencial. Essa é a visão do Hurley. Sempre, claro, fazendo o melhor. Porque eu acho que você pode, hoje em dia, com a tecnologia, você tem a oportunidade de fazer bons trabalhos. Não tem essa desculpa de, ah, eu não tenho uma câmera. Hoje em dia, um celular filma Full HD. Então, eu acho que é isso que o Hurricane faz. Ele cria coisas diferenciais com pouco orçamento, mas uma qualidade excepcional, entendeu? Sabe que Glauber Rocha já dizia isso em 70, né? É. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Imagina hoje. Não, sim, é isso que eu falo. Se hoje ele tivesse essa mentalidade, eu acho que o cinema nacional poderia até estar diferente. Quando hoje... quando uma câmera era uma coisa só pra ele, ninguém tinha câmera quase, nem assim, classe média, né? É. Então uma câmera era uma coisa assim, rara. Não, hoje eu falo que assim, tem muitas produções, grupos que a gente vê aí com orçamento e fazem trabalhos muito... eu acho que inferiores ao que poderiam fazer. Hoje em dia a gente trabalha com... pode falar disso. E os curtas que você tem, você já tá disponível no... só Olhares no momento e o trailer do Pedaço de Papel que lancei recentemente. O Pedaço de Papel vai estar tá chegando à pré-finalização, provavelmente daqui a um próximo mês mesmo vamos lançar. E aí, depois disso é só meio próximo ano, a partir de janeiro, todo mês vai ter um curta. Que não vai ser aquela coisa do tipo, ah, um filme toda semana, um sketch pequeno, não. Vai ser um conteúdo importante das histórias nossas, é tocar uma pessoa individual. Quando surgiu a ideia de começar a fazer curta? Com que idade, mais ou menos? Não, sim, você tá novo, né? Não é velho? Eu tenho 25, parece que não, mas tem. Eu comecei em Búzios e lá fazia com os amigos, assim, saber. Na verdade, em Búzios eu comecei fazendo pequenos trabalhos que eu queria ter uma ideia do modo assim, pô, será que eu consigo terminar um filme? Será que eu tenho um poder de fazer começo, meio e fim? Eu acho que o mais importante é isso. Fazer filme, você pode fazer com foto, com qualquer coisa. Agora, você sabe contar uma história de começo, meio e fim? Você sabe transmitir uma informação numa imagem? Que eu acho mais difícil até. E hoje interessante que o filme, se você não chegou até o meio com ideia pra conseguir terminar com pegada, você não vai conseguir mesmo. Não, né? Sim. Se você chegar no meio, então você já conseguiu duas coisas. É, não. Eu comecei com uma câmera. A primeira câmera que eu usei foi uma Panasonic. Que lá. De fita? Não, de digital mesmo. Quando começou a digital, que era 7.1. Que era em VGA, hein? VGA, isso aí. Gravava numa porcaria. Mas assim, eu quis contar uma história. O primeiro foi Ratch. Criou uma história lá que um cara achou um assassino de uma irmã. E depois ele mata o cara. E depois, minutos finais, ele recebe uma ligação que prenderam o cara verdadeiro. E você sabe? Pretende colocar esses vídeos ainda? Não, tá no YouTube. Tá bem, tá, com outro grupo lá. Que era assim, eu considero ele assim... Ele é ruim porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Ele era apenas assim, um estudo de... Será que eu sou capaz de criar um roteiro? Será que eu sou capaz de gravar? Será que eu sou capaz de editar? Esse era o mais importante. E o Rat foi de uma parte do livro de Sherlock Holmes, que Rat, em alemão, é vingança. Então a gente quis botar o nome da garota como Rat. Então, essas coisas. E depois teve o Despertar, que foi uma história de... Se passa na cabeça de um cara que tá em coma. Sabe, eu não tinha ainda conhecimento de edição, muita coisa, mas eu queria saber se eu era capaz de. Se você de contar, conseguia fazer um filme sim. Dessa forma, né? Que sim. Hoje em dia é o que tá acontecendo no mundo da internet, né? Que você vê vários canais com pouco recurso, com pouco vídeo curto, que você consegue ter uma ampla divulgação. É, eu acho que. Tem o Davi aqui, tá. Pode falar, Davi, tá. Você então é da região dos Lagos. Que lugar mesmo que é? Búzios. A cidade tipo assim, que não é. Agora falando mais sobre os seus projetos. E como é que fica os atores? Você tá recrutando gente? É, não. Eu tento usar alguns atores que são amigos, que eu já conheço, que fazem trabalho. E outra é uma galera nova que quer ganhar espaço. O legal do Hurricane é isso. E tá dando um espaço pra uma galera que não tem onde conseguir. Entendi. Porque aqui no Rio... Mas se algum ouvinte nosso aí quiser se candidatar... É, não, se algum ouvinte quiser, pode ter a página do Face, que é o Hurricane Filmes, e se não, tem o e-mail, que é o Hurricane Filmes, filmes normal, nacional, @gmail.com, e manda seu trabalho. Lá a gente tem uma oportunidade, temos um cast bem abrangente, e eu acho legal assim, que o Hurricane tem essa oportunidade, a gente dá uma oportunidade para muita gente. Não só atores, mas... Temos pessoal pra trilha, edição, músicos, isso. E por aí vai. Isso é muito legal, porque tem muita gente que às vezes tem vontade de fazer alguma coisa, colocar no YouTube, colocar pra divulgar e não tem oportunidade, né? E você colocando... Eu acho que aqui no Rio existe ainda uma barreira. Existe uma barreira muito forte com uma galera assim, nova, querer fazer o diferencial. Não só como vídeo, mas áudio, podcast, por aí vai. Eu acho que ainda existe... Tá se tornando assim, tá difícil de soltar. Em São Paulo é até mais fácil você trabalhar com cinema. Aqui no Rio existe um pessoal que era da antiga, não permite muito uma galera da nova entrar, e a galera da nova que quer fazer o diferencial passa por barreiras como produtor, que quer fazer estilo filmes de comédia, ou só quer fazer padrão. Tá dando muito. O cinema nacional hoje em dia é comédia, se tu vê. Então, pode falar, já quer fazer uma pergunta. Agora, você assim, se autoavaliando. Quando você olha assim pro seu, né, ego, sério, olha pra você mesmo assim, você acha que o que flui legal? Flui assim com facilidade? Seria seu lado cômico, seu lado dramático, ou a violência? Como diretor, como produtor, como roteirista, digamos assim. Não importa o tamanho. Mas se você olhar pra você mesmo, porque todo mundo tem um perfil, né? Sim. O meu, por exemplo, é da coisa engraçada. Eu acho que eu tenho... Até as pessoas dizem que eu sou engraçado. Agora, acho que você é valendo... Já foi engraçado. Você acha que o que fluiria... Agora, o que fluiria com facilidade, sem forçar a barra? O cômico, o dramático, o violento... Quem já deu meu roteiro como... Isso, né? Quem já deu meu roteiro como você David... Você sanidade aí pra mandar uma pergunta boa. Bate pau aí, ó. A gente só vem com perguntas aqui, ó. Vamos fazer pergunta bobinha? Vamos fazer pergunta boba? João, qual é a sua idade? Qual é a camisa que você tá usando agora? Pergunta estilo... aquelas novelas de fofoca, né? Aquelas novelas de fofoca. Aí viu assim, ó. Acho que foi uma pergunta... Assim, eu tento escrever comédia, só que nunca dá certo. Eu tentei escrever duas assim, eu não acho engraçado. Ou fica muito humor negro, ou fica meio bizarro. Carregado, né? Tipo assim, só fica engraçado pra mim. Entendeu? Então acho que meio que não. Eu sou bom em dramas psicológicos. Uma trama. Drama. Não digo uma trama, você cria uma trama séria assim. É, não. o que eu gosto de trabalhar é psicologia. É loucura, medo, insanidade, que sabe? É freudiano, né? É, sabe? Até a referências junguianas. É, até o David, a gente criou um roteiro chamado How Die, que é a loucura insana, sabe? A história é bem... How Die, como morrer? Cara, How Die, ainda não posso contar muito porque o David criou. Não, mas o título é Como Morrer. É. Mas não é. Não tenta traduzir. Acho que assim, existe. O legal do How Die é que a gente criou um filme com várias referências de outros filmes. Então, tipo, ali, pequenas coisas, tem Kafka 2001 ao Odisseia do Espaço. Pode ser que você é o Kubrick da cena dos curtas. Não, porque eu não sou tão inteligente quanto ele ainda. Eu ainda não tenho... Ainda, porque eu acho que pode... Que pretensioso! Não, acho que falava porta. Não, acho que assim, se eu falar pra você, não vou ser que nem ele, não, eu posso evoluir ou ser melhor. Eu acho que a construção da pessoa, quem faz é você. Se eu falar pra mim, eu vou ser isso e pronto, não, eu quero ser o maior. Então, toda vez é um aprendizado, toda vez é uma construção mas, de um... Mas então é o que você quer seguir, que é essa linha de psicologia. Cara, eu quero seguir o que eu acho no momento. Que eu acho o momento, tipo, se eu acho que é a psicologia, ok. Eu quero fazer terror, eu quero fazer, sei lá, até musical eu quero fazer. Eu acho assim, que a psicologia pode ser um medo tudo ali, sabe? Eu acho que o maior medo nosso é o quê? É você, não é criatura, não é demônio, é o quê? É o inimaginável. Você, por isso que eu gostava muito de H.P. Lovecraft. Você, ele... Era aquilo, sabe? Você não sabia o que estava lendo, nem o que o personagem estava querendo falar. Mas estava ali e você tinha um pequeno pavor. Hoje em dia, eu acho que os filmes não brincam com isso, sabe? Essa forma de... Sutileza, né? É, eu acho que hoje em dia é assim... O Lovecraft é sutil pra caramba, né? Não, é isso aí, sutil. Ele tem uma criatura ali, não descreve pra você. Ele fala como se ele também tivesse com medo. Ele não é como se... Ele... Aí, vamos lá. Aí o problema. Não, não. Aí começou o problema. Não, eu falo assim... É como se ele estivesse vendo a criatura, tivesse com medo escrevendo e alguém tá lendo o que tá escrevendo, sabe? Então acho que isso é uma das coisas que o cinema não brinca. Hoje em dia é assim. Mas voltando um pouco no que você falou no início, pra finalizar, com relação a você seguir essa linha da psicologia, ou não querer seguir a linha da comédia, que eu também gosto muito de comédia, eu assisto muito vídeo, muitos curtas. Não, você faz não, nem eu comédia. Gosto, eu admiro quem faz comédia. Eu falo assim, quem escreve comédia, cara, é o cara que então, é muito bom. Porque comédia, assim... É que nem eu falo aqui com o Jânio. Fazer chorar é fácil. Não, fazer chorar é fácil. Mata uma criança. Agora, pô, caraca, eu falei mata uma criança agora. Tem que cortar. Fazer chorar, quer ver? Fazer chorar, Marley e eu. Veja o final do Marley e eu. Mas é exatamente sobre isso que eu tô falando. Que a comédia, você falou de humor negro, que você falou que não, que às vezes é muito humor negro e que as pessoas não vão querer ouvir ou ver. Mas numa entrevista pro Canal Livre, Plim Plim, colocando um dinheirinho aí pra gente, Canal Livre, pá. O Ian... O Canal Livre não era do SBT? O Canal Livre da Band. Da Band. É. Roda Viva é chato. Depende. Que nem do Tino Gentili é bom, e o Jô Soares de vez em quando é ruim. É, isso aí. Depende de quem vai. Mas acho que Roda Viva é do segundo. Roda Viva é toda do PSDB. Pensa que você vê, que você gosta. Não, mas tipo de... Mas é isso, gente. Eu acho que quem quiser ver um pouco diferencial, olha o canal do Hurricane no YouTube. A gente vai colocar o link. Se inscreva aí embaixo, e. Tá tudo aí embaixo pra gente se inscrever. É, tipo assim, não é uma comédia, não é. Ainda não quer. Assim, não é um porta dos fundos, sabe? É uma coisa ainda caminhando, mas espero que consiga crescer e se tornar algo bem maior. Mas é que porta dos fundos tirou, semana passada, vídeos que eles consideram sem graça. É que nem o. É. Não, sim, eu acho assim, fazer comédia. Eu acho assim, eu sou de uma criação de comédia, tipo assim, estilo Monty Python, comédia inglesa. É um outro tipo de comédia. Mas é muito reverente. É, o Porta dos Fundos eu gosto, mas de vez em quando, assim, alguns episódios eu não curto. O que eu faço, eu tento não fazer uma coisa meio padronizada. Assim, no meu filme não tem muito palavrão, tem um outro trabalho, tem uma outra criação, um trabalho de arte melhor, a gente se preocupa com fotografia, um bom roteiro, boas falas. Eu acho que... Assim, por isso que não é 1 milhão de acessos por enquanto. Eu acho que as pessoas estão assim, degustando e ver se isso é bom ou ruim. Sabe, é a mesma coisa. Hoje em dia a gente vê muito filme de comédia ruim. Por quê? O cara que é produtor, ele fala assim, vamos botar comédia lá pro chão, porque é o povo da TV que vai ver. Você meio que quantifica a inteligência da pessoa. Agora, quando você faz algo muito bom ou com uma comédia muito elevada, você pode correr o risco da pessoa não entender, mas também aprender a gostar. Mas exatamente o que eu ia falar quanto à relação da comédia. Nessa entrevista que o Ian SBT lá e o Kibe Louco deram, ele falou uma frase que é exatamente que eu acho que é como deve ser a comédia sendo vista por todos. Que a comédia ela tem limite. Mas ela tem limite para quem assiste, não para quem tá fazendo. Então, independente do que você faça, você vai fazer algo que você acha legal, sendo ruim ou sendo bom. Então, beleza, galera? Tá todo o link aí do trabalho do João Paulo aí no site. Qual quem quiser mesmo acessar. O trabalho dele? É o Hurricane. Mas é que tá, eu chamo de Hurricane. Hurricane. Não, eu já ouvi Hurricane. O Google de vez em quando bota Shuriken. Já coloquei uma mais fácil aí pra mais. Não, tô falando do grupo do Manuel. Não, peraí. Furacão em inglês. Tire suas próprias conclusões. Não, Furacão 2013. Twister com a vaca voando lá. Pá. Inclusive, é logo dele. Amor. Não, não era. A gente teve um chorou, cara. Ficou com medo de tomar processo. Não era. A gente botou referência aí. Chega. 20 minutos certinho, ó. Então, beleza, galera. Acessa aí e dá uma moral aí pro rapaz aí. É isso aí, rapidinho. Aproveita, Alexandre. Fala que eles têm que curtir nossa página também. Curte aí nossa página no Metafosfato, Facebook, Twitter, YouTube. Siga a gente no Twitter, David lá, hashtag. Mesmo se vocês não gostam, curta. Alexandre, João Paulo, Jário Gostosão, não, tá todo mundo lá. Se você achou uma merda, diga assim, curta e mande uma mensagem. Eu não gostei, curti. Tu tem Twitter? Todo mundo aqui tem Twitter? Eu não tenho. Dele porque eu achei ainda que não é importante pra mim, sabe? Agora eu vou ter que ter. Já tem até The Hit, cara. Tem um bloco de piada.